tebe bem cair. Os mano pira, as mina pira. Seja bem-vindo a estilo selvageria. Nossa balada é só maluco e só mina que quer beber e cair. Os mano pira, as mina pira. Seja bem-vindo a estilo selvageria. Eu estupro qualquer demônio raivoso. Com ou sem cuspe vai ser bem doloroso. Arranco os chifres da cabeça de um touro pra usar como palito de dente pós-pingo douro. Sou um dragão com laringite e enxaqueca, berrando, cuspindo fogo veloz que nem cometa. Sou assustador, faço morcegos voarem no sol, como se eu tivesse coberto num branco lençol. Meu AKA quando comecei, fantasminha, camarada, espanto ouvinte sem querer. Rima amaldiçoada, furiosa, espumando como água oxigenada numa buça menstruada. Tu rima pedrada? Eu rimo tijolada, rebocada com cimento, que sente se estrutura com ótimo acabamento. Sou doente inteligente, me enfrente ou sai da frente do mágico, sádico, trágico, vem morrar valente. Nossa balada é só maluco e só mina que quer beber e cair. Os mano pira, as mina pira. Seja bem-vindo a estilo selvageria. Nossa balada é só maluco e só mina que quer beber e cair. Os mano pira, as mina pira. Seja bem-vindo a estilo selvageria. O hip hop assassinei, eu sou descontrolado. É punchline aqui, ali, em cima, embaixo e todos lados. É muita ira pra eu pensar na mira. Por isso não atiro, e sim apenas tiro a bala da porra do meu fuzil friamente, furando a nuca de qualquer MC manualmente. Se pôr na mão, Tarzan em ação, sus, eu prego, fudendo teu ego. Rap pedófilo, MCs cria, são descomunal. Eu puta na nessa. Bem magical, faço taco de beisebol, okay. É minha vez de acabar com esses mongol. Arrebenta. Paulada no crânio, meu rap é espontâneo. Tá na alma, no meu ser, não é algo momentâneo. Me chamam de asqueroso, minhas ideias são imundas. Meu verso é uma bota, vou chutando bundas. Sou uma aberração, minhas rimas são profundas, pesadas esmagando vermes e vagabundas. Piso no chão, deixo rachaduras. Esse é o zoom, o movimento abalando as estruturas. Não tem frescura, aqui é só loucura. Se o rap é uma doença, eu não quero a cura. Garoto selvagem, correntes no pescoço. Faminto pelo jogo, roubo tudo até o osso. Fugi do calabouço, agora causo alvoroço. O monstro está solta, esqueça o bom moço. Tô no estilo, com meu Nike Air Max. Papando fêmeas, é só um T-Rex. Swag em classe A, aí se liga só. Gata vem transar com o faraó. Baby, tu é quente, eu sou o tocha humana. Se o Mike tá comigo, o clube tá em chamas. Inferno na terra, não sou eu no palco. Com meus animais, tomando de assalto. Eu sou um MC e não um fagger. Pro esposo mostra só o boneco da Vic de suéter. Seus feiosos tiram mais foto que mina, cara.